Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 13. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 13. Irmãos, o pastor Paulo está de férias. Ontem foi o casamento do Isaac e da Natália. E por isso, quinta-feira, ele não esteve conosco. E hoje, novamente. Mas na quinta-feira que vem, graças a Jesus, ele estará conosco novamente. E vai ser uma benção. Amém? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Eu gostaria de continuar a mensagem do culto de quinta. O segundo bloco, os 10 mandamentos são divididos em 2 blocos. O primeiro deles trata nosso relacionamento entre nós e Deus, entre nós e o Senhor. E o segundo bloco dos 10 mandamentos, o Senhor está tratando o nosso relacionamento de nós com nós mesmos, de eu com você, o relacionamento de pessoas. E hoje à noite eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 até o 17. Então, se tem alguém sem Bíblia, fique perto de um irmão que tem Bíblia, para que todos juntos possamos ler. Diz assim, igreja: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Verso 5: depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Verso 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Irmãos, o texto é um pouco longo, não é, normalmente usamos uma parte menor, mas eu gostaria de conversar nessa noite sobre essa passagem, onde o Senhor Jesus está nos dando um exemplo, onde o Senhor Jesus está nos dando uma lição do que é um coração disposto a um relacionamento. Irmãos, o início do texto, o Senhor Jesus começa dizendo que ele amou os seus, e ele amou os seus até o fim. Igreja, o amor de Jesus, ele sempre foi e sempre vai ser um amor incondicional, um amor sem condições. O amor de Jesus pelos discípulos, o amor de Jesus por mim e por você, o amor de Jesus por aquela prostituta pecadora, o amor de Jesus por um fariseu, o amor de Jesus por João, o amor de Jesus sempre foi e sempre vai ser um amor até o fim. Igreja, o amor acaba. Hoje em dia a gente escuta muito isso, né? Casei, pastor, em 3 meses de casamento, o amor acabou. Não tenho mais amor. Já não sinto mais aquele amor que eu tinha por aquela pessoa. Outro dia, há uns 2 anos atrás, eu estava no consultório médico e peguei uma revista dessas de fofoca. Na capa da revista estava escrito de um homem, que eu não vou citar o nome, para nós não termos nenhum tipo de problema, mas o homem estava posando na capa da revista com terno branco, do lado de uma mulher bem mais nova do que ele, e escrito na revista, fulano de tal vai para o seu 7º casamento. Lindo isso. 7º casamento. O casamento já não tem valor nenhum. Casa, descasa, casa, descasa. Casa em castelo, descasa sem castelo. E o amor nos nossos dias já tem uma visão distorcida. Igreja, o amor de Jesus, ele é incondicional e ele não diminui por causa de nós. Se tem alguém que teria direito de não nos amar, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que por uma razão lógica poderia negar o amor a nós, é Jesus. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados levaram o Senhor Jesus para a cruz. A Bíblia fala que ele foi à cruz por amor a nós. Deus, por amor à igreja, por amor a pessoas como nós, entregou o próprio Filho. E o Senhor Jesus sofreu tudo o que sofreu, porque escolheu amar pessoas. Irmãos, às vezes tem uma expressão que a gente usa, que é uma expressão feia, mas a gente, quando está nervoso, diz, eu não tenho sangue de barata, eu tenho sentimentos. Eu acho, igreja, com a maior boa intenção, e tenho um coração bom em me ouvir agora, mas eu acho que às vezes o Senhor Jesus tinha, sim, sangue de barata no sentido de paz e calma. Ele está jantando com um homem que está traindo ele, e ele já sabia. O Senhor Jesus está amando um homem chamado Judas Iscariote, até o fim. Igreja, amar aqueles que concordam comigo, é natural. Amar meus familiares é natural. Agora, amar alguém que está me traindo, alguém que está me causando problemas, alguém que vai me entregar, que vai me levar à cruz, não é natural. Esse amor, só o Senhor tem. Às vezes o diabo, ele tenta nos enganar. E eu escutei isso um tempo, e algumas pessoas já passaram por isso. De ter uma vida tão difícil, uma vida tão machucada, e fazer tantas coisas erradas, sem Deus. E aí o diabo te diz, tu não é digno de ser amado por Jesus. Agora, teu caso, nem Jesus ajuda mais. Tu já pecou tanto que Jesus já te abandonou. Não adianta tu querer ir na igreja tentar ser crente. Para ti não tem mais solução, não tem mais volta. O teu caso é fim. Isso é uma mentira. Porque sempre a postura do Senhor foi de nos amar. E esse amor dele não diminui porque eu me afastei dele. Ainda que eu não sinta mais o cuidado, mas a escolha de se afastar foi minha. Mas o coração do Senhor continua me amando. Igreja, na Bíblia, a mesa, ela é lugar de comunhão. Na Bíblia, um jantar, ele é um lugar onde nós temos comunhão. Hoje, nos nossos dias, com quem nós jantamos, com quem nós comemos, com quem nós ceiamos? O almoço de hoje na tua casa, ou na casa de alguém que você foi, tinha algum inimigo teu sentado lá? Almoço de domingo, do gaúcho. Quem aqui comeu churrasco hoje? Tá mal, os irmãos não estão comprando carne, tá bom. Eu comi, meu sogro trouxe, não gastei, mas meu sogro trouxe carne de Santa Catarina, hoje nós comemos churrasco. Irmãos, a mesa, ela é lugar de comunhão, ela é lugar de uma manifestação de amor. Existe uma parte da Bíblia que diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E a gente usa esse texto como se essa mesa fosse o meu triunfo, aonde eu vou sentar e os meus adversários vão estar ali me vendo na vitória. Isso é um engano. Essa mesa é onde eu vou me sentar e vou ter comunhão com o meu adversário. É onde eu vou me sentar e vou amar aquele que me perseguiu. E vou ali, junto com ele, desfrutar de comunhão. Não é um lugar onde eu vou humilhar alguém. Está aqui o Senhor Jesus, ceando com os discípulos, no meio de um contexto de traição. No meio de um contexto de morte, de problema, de gravidade. E o coração de Jesus continua amando. Por que que Jesus consegue amar tanto a humanidade? Seja honesto e olhe para dentro de si. Pode um Deus tão grande, tão lindo, tão maravilhoso, amar alguém como eu? Eu penso em você. Olha para a tua história. Lembra quando tu judiou do teu irmão mais novo? Lembra quando tu cometeu coisas que tu não deveria? Pode um Deus amar alguém com um coração tão ruim? Pode. E isso é o que o Senhor Jesus está fazendo. Ele está nos dando uma lição de amor, princípios de amor. E aí o texto continua e diz que ele viera de Deus e ele voltava para Deus. O Senhor Jesus estava ali naquele momento e ele sabia de onde ele tinha vindo e ele sabia para onde ele estava indo. Igreja, o que que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele sabia que ele era 100% homem, mas ele também sabia que ele era 100% Deus. O Senhor Jesus tinha plena consciência da autoridade que estava sobre ele. O Senhor Jesus tinha plena consciência. Eu fico imaginando na criação do mundo, Deus Pai, Deus Filho, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, reunidos, vamos criar agora toda a terra. Separa aqui terra e água, vamos criar. E desde o início, o Senhor Jesus sabia que ele tinha poder e autoridade nas suas mãos. No Evangelho de Mateus, chega a dizer que toda a autoridade foi dada a Jesus. E ele sabia que isso foi entregue a ele. E com toda a autoridade, o que ele fez com ela? Com todo o governo, com todo o domínio, ele amou pessoas com problema. Ele amou aqueles que estavam traindo ele. Igreja, quantas vezes nós temos dificuldade de amar o nosso próximo? E o primeiro princípio dessa dificuldade está dentro do nosso coração, porque eu não estou conseguindo amar, é a mim mesmo. Eu tenho dificuldade de amar o outro, aquele que convive comigo, mas no fundo, meu problema nem é ele, o meu problema sou eu mesmo, porque eu já não sei quem eu sou, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu estou vindo, eu estou completamente confuso. E eu já cheguei na conclusão de que viver não vale a pena. Então eu não consigo me relacionar com ninguém, porque o meu coração está completamente perturbado. E aí a gente sempre coloca a culpa nos outros. A gente sempre olha para situações culpando o próximo. Quando muitas vezes a culpa é nossa. Quando muitas vezes o problema ele está mais dentro de mim do que no meu próximo. O meu próximo nem fez nada, ele está bem tranquilo, mas como eu tenho essa síndrome de perseguição, eu me sinto injustiçado todo o tempo. Igreja, o Senhor Jesus, que poderia sentir esse tipo de coisa, escolheu continuar amando, escolheu responder com toda autoridade e grandeza, usou tudo isso para amar pessoas. E aí depois dessa consciência de que ele era de fato Deus, ele vai e lava os pés dos discípulos. Irmãos, há um tempo atrás, eu vou contar algo aqui que eu não sei se eu deveria, mas eu vou. Há um tempo atrás, cheguei em casa, uma segunda-feira à noite, e liguei a TV. E aí liguei a TV, eu não sei que horas era, acho que era umas 11 horas, e aí estava uma mulher num programa de uma emissora de televisão, uma mulher loira, uma senhora deve ter em torno de uns 80 anos, que tinha uma doença. Vocês já entenderam de quem eu estou falando ou não? Esse programa passa na segunda-feira à noite, acho que nem sei se passa mais, passava. Na segunda-feira à noite, uma senhora que deve ter em torno de uns 80 anos, loira, de uma emissora de TV. E ela estava, acho que era com câncer. E aí, quando eu liguei a TV, estavam lá pessoas de outras emissoras presentes no programa dela. E aí ela disse, eu não tinha consciência de que eu era tão importante assim para o Brasil. Eu não sabia que eu era tão amada assim. Ela não tinha consciência do papel que ela teve no meio da televisão. Ela não sabia que ela era tão querida. Ela não sabia que ela tinha todo esse prestígio. Igreja, nós sabemos que nós somos amados por Jesus. Nós sabemos quem nós somos em Deus. E nós também lembramos quem nós éramos sem Deus. Eu sei hoje quem eu sou no Senhor. E eu tenho convicção de quem eu seria se não fosse o Senhor. Nós temos autoridade que o Senhor tem dado à igreja para fazer prodígios, para fazer sinais, para operar maravilhas. Nós temos recebido essas coisas de Deus. Agora, eu preciso entender o que é que o Senhor espera que eu faça com aquilo que Ele está me dando. O Senhor Jesus depois sai e começa a lavar os pés dos discípulos. Igreja, o texto bíblico chamou Jesus de Senhor, o texto bíblico chamou Ele de Mestre, o texto bíblico nos mostrou que realmente Ele era o Senhor. Agora o Senhor sai na contramão de tudo que nós aprendemos de autoridade e num ato de humildade começa a lavar os pés daqueles que Ele ensinava. Irmãos, um ditado popular que diz, manda quem pode, obedece quem precisa. Quem pode, pode, manda. O que o Senhor Jesus está fazendo com o ditado popular? Está destruindo o ditado popular. Manda quem pode, obedece quem precisa. Esse é o valor de uma sociedade sem Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo? Eu posso mandar. Eu tenho autoridade para mandar. E se eu quiser mandar, eu mando vir fogo do céu aqui e já acabou com tudo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero, com toda a minha autoridade, te servir. Eu quero, com tudo que eu tenho, te amar. Me entregar por amor a ti, Judas, que vai me trair. Igreja, nós temos na nossa sociedade uma visão de autoridade que é completamente diferente da visão de autoridade bíblica. Até dentro da igreja nós temos, às vezes, uma distorção de autoridade. Se um pastor prega muito calmo, o pastor é um pastor mais tranquilo, que fala manso, alguns de nós pensamos, esse homem não é um homem de Deus. Fala manso, fala calmo, esse aí não tem autoridade. E aí vem um outro que é bem gritão, aí a gente pensa, esse tem autoridade. E muitas vezes o gritão não lê a Bíblia e não ora, e não tem autoridade de Deus nenhuma. Mas por causa da personalidade dele, a gente às vezes confunde a personalidade com a autoridade. E aquele irmão mais tímido, que vive em oração, quando vai orar, coisas acontecem. Eu tenho uma irmã aqui na igreja que eu admiro muito, muito, muito, uma irmã muito querida. E várias vezes eu tive em situações onde eu estive orando, orando, orando, e não acontecia o que eu queria, orando por pessoas. E de repente essa pessoa vem e ora e as coisas acontecem. E eu comecei a questionar a Deus. Deus, eu quero a autoridade que essa pessoa tem. Essa pessoa ora e as coisas acontecem. A autoridade, ela não é medida pela nossa personalidade. Ela é medida pelo tanto que nós andamos com Deus. Seja com grito ou seja sem grito. Seja com manifestação de um jeito A, B ou C, não importa. O que importa é quem eu sou em Deus. E o Senhor Jesus, com toda essa autoridade, vai lá lavar os pés dos discípulos. Irmãos, eu, Vinícius, nunca vi um chefe, uma pessoa importante, um grande empresário, eu nunca vi alguém que tem uma função ir lá servir o funcionário. Nesse molde, Nunca vi. Sem nenhum tipo de interesse. Na empresa onde eu trabalhei, nós tínhamos participação nos lucros. Claro, se você bater a meta X, se você bater a meta Y, aí você vai ter participação. Então, a empresa trabalhava com a participação como uma forma de motivar o funcionário. Não preocupada, em primeiro lugar, com o funcionário, mas preocupada, em primeiro lugar, em aumentar o seu lucro e aí dividir um pouco com os funcionários. Isso é normal, isso faz parte do sistema. Mas aqui o Senhor Jesus está nos mostrando que é possível um caminho diferente. Eu vou falar um negócio agora que eu vou ouvir um glória a Deus da igreja. Irmãos, funcionário de crente tem que ter o maior salário da categoria. Não ouviu glória a Deus, irmãos? Só da irmã que não é empresária. Só a única que falou aqui foi ela. Deve ser funcionária, né? Irmãos, funcionário de crente tem que saber que o chefe é crente e o chefe crente honra o funcionário. Agora tem outra frase que agora o glória a Deus vai ser forte. Funcionário crente tem que trabalhar o dobro do que os outros. Tem que chegar antes e sair depois. Tem que mostrar, tem que chegar. Eu trabalhei num lugar por um bom tempo. E eu cheguei por 5 anos. Eu cheguei todos os dias, 15 minutos antes do horário que eu tinha que estar na empresa. Saí, voltei, e quando o homem soube que eu estava em Canoas de volta, ele pediu para me chamar. Eu quero o Vinícius trabalhando comigo de novo. Porque o Vinícius chega cedo. Depois eu dormia lá dentro no horário do almoço. No horário do almoço. Mas eu chegava no horário que eu tinha que chegar. Irmãos, nós temos que mostrar para o mundo um novo modelo de autoridade. Não de autoritarismo, não de imposição. Um modelo de autoridade onde a base da autoridade é o amor. Onde eu vou ter um coração generoso e vou amar as pessoas. Tanto que elas vão notar que eu estou preocupado com elas. Eu quebrei meu braço em 2005, no horário de trabalho, fazendo queda de braço dentro da empresa. Um péssimo testemunho, algo feio. E a minha coordenadora na época mandou me levarem no hospital, se preocuparam comigo, tentaram fazer de tudo. Eu morava em Curitiba, não tinha carro. Quando chegava a data das consultas, duas vezes ela liberou o carro da empresa. Em horário de serviço, mandou em casa me buscarem para me levar para o médico. Ela estava ali cuidando de mim, sem interesse nenhum, porque nesse momento eu não dava lucro nenhum para a empresa. Pelo contrário, não sei como funciona, mas eu fiquei encostado pelo INSS 94 dias. Então, acho que eu estava dando era problema para a empresa. Mas nós, crentes, que temos algum tipo de autoridade sobre alguém, temos que entender o princípio que Jesus está querendo nos ensinar. Irmãos, aí o Senhor Jesus vai e mostra um valor completamente diferente do que a gente aprende hoje. Igreja, o mundo da época esperava o Messias. O mundo da época esperava um Jesus rei, Senhor. E o modelo do mundo da época de rei era aqueles reis que moravam em grandes castelos. Eram reis que tinham governo sobre lugares. Eram reis que mandavam matar quando queriam e quem queriam. Esse era o modelo da época. Então o povo religioso esperava o rei que viria salvar Israel, que viria salvar os judeus. E o Senhor Jesus vem e lava a pé de gente. E entra a entrada triunfal de Jesus, ele entra montado num jumentinho. Quando outros montavam em cavalos e tudo que era coisa. Igreja, o Senhor Jesus, ele vai na contramão daquilo que a sociedade prega de autoridade. A autoridade de Jesus, ela é expressa em amor. Aí ele chega em Pedro e diz: Pedro, eu tenho que lavar teus pés, Pedro. E é claro, aqui só podia ser o Pedro, igreja. Aí o Pedro diz: não, Senhor, os meus pés não. O Senhor não vai lavar meus pés. E aí o Senhor Jesus: Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. O que está por trás disso, igreja? No lava pés, quando o Senhor Jesus está lavando os pés de Pedro, O Senhor Jesus está ali limpando os pés de Pedro. O Senhor Jesus está ali ensinando para Pedro algo novo. Pedro, eu preciso lavar teus pés. Eu preciso perdoar teus pecados. Eu preciso limpar o teu coração. Porque se você não for, não tiver a vida transformada, eu não tenho parte contigo. Se você não, gente, se você se converteu, pastor, eu estou há 2 anos convertido aqui na igreja do Mover, e não mudou nada na sua vida, desculpa a minha honestidade, eu não sei se você se converteu. Não houve nenhum tipo de renúncia com algum pecado. Eu falava palavrão, pastor, e continuo falando, porque eu não tenho controle. Então não sei se você se converteu. Pastor, eu mentia muito e continuo mentindo. Então não sei se você se converteu. Claro que é um processo de transformação. Pastor, entreguei minha vida hoje para Jesus, amanhã eu não faço mais nada de errado. Vai fazer sim. E vai passar por um processo de santificação da vida cristã. Aonde o Senhor vai nos ajudar a vencer o pecado. Aonde o Senhor vai nos transformando gradativamente. Mas alguma coisa, se você se converteu há 2 meses, alguma coisa na sua vida hoje precisa estar diferente. No seu coração, na sua mente, algum tipo de sentimento, algum tipo de pensamento. A conversão, ela vai trazer para nós purificação. Igreja, existe um evangelho pregado, aonde você vai numa igreja e não precisa de mudar a sua vida em nada. Isso não é bíblico, porque as pessoas da Bíblia que encontravam com Jesus tinham suas vidas transformadas e automaticamente tinham atitudes transformadas. Tem um homem na Bíblia que quando encontra com Jesus, ele roubou e ele voltou lá e restituiu 4 vezes aquilo que ele tinha tirado dos outros. Hoje, se eu sou um homem que estou roubando de alguém e me converto, pede perdão que não tem problema. É só orar. Tu já deixou o outro sócio falido e pobre. Mas agora é só pedir perdão que Deus perdoa. Sim, Deus perdoa o pecado. Agora você precisa também ir lá e restituir aquilo que você roubou de alguém. Tem que gerar transformação, igreja. Eu sou um pai, espanquei os filhos a vida toda. Agora me converti e continuo espancando. Tem que gerar transformação. Eu não consigo aceitar a ideia, igreja, de passar domingo após domingo vindo no culto e não ter nada de mudança no meu coração. Domingo após domingo ouvindo mensagens, palavras de vida que o Senhor traz a nós e sair com o mesmo tipo de comportamento. Entrar com os pés sujos na igreja e sair com os pés sujos e dizer, tive com Jesus, mas com qual? Com qual Jesus que tu teve? É preciso, toda vez que o Senhor vai manifestar o amor dEle a nós, o amor dEle vai nos transformar. O amor dEle vai gerar em nós mudanças. E olha, irmãos, crente que não mudou, pede para mudar. Pede para que o Senhor lave os seus pés. Aí o Pedro não entendia isso. Sabe por que o Pedro não entendia, igreja? Porque o entendimento que o Pedro tinha de autoridade era o mesmo entendimento que a nossa sociedade tem. De manda quem pode e obedece quem precisa. Esse era o entendimento. Então Pedro não consegue entender a ideia do Senhor Jesus sendo o Senhor lavando os pés dele, sendo pecador. Pedro não consegue entender porque o coração do Pedro, eu acho não, a Bíblia nos mostra isso. Quando foram prender o Senhor Jesus, o Pedro, o que o Pedro fez, igreja? Puxou da faca que ele tinha e já deu-lhe na orelha do homem lá, cortou a orelha do outro. Essa era a visão de autoridade do Pedro. Eu tenho autoridade, vamos patrolar, vamos fazer. Senhor, manda, quer que mande fogo do céu, nós já oramos, já mata todo mundo. Essa é a visão que o Pedro tem de autoridade. Um homem com uma visão dessas, quando ganha algum tipo de autoridade, ele causa um estrago em quem está na volta. Um homem com uma visão, aonde ele não consegue entender que a autoridade vem para servir alguém, ele causa um problema muito grande, igreja. O Senhor Jesus está tentando ensinar o Pedro. Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. E aí, lógico, Pedro extremista. Então, Senhor, já me lava todo, as mãos, cabeça, pé, tudo. Não, Pedro, calma. Tu já te banhou. Tu já tem andado comigo. Eu só preciso lavar teus pés para que eu tenha parte contigo. Igreja, o pecado, ele faz parte da nossa vida. Porém, nós não andamos no pecado. Entenderam? Algumas falhas nós vamos ter. Porém, nós não vamos ficar nelas. Outro dia, deu uma situação aí com meu irmão. Bateram no carro do meu irmão. E aí, meu irmão me chamou para ajudar ele. Eu, Vinícius, pastor, fui lá ajudar o meu irmão, que tinha batido o carro. Cheguei lá, igreja, fiz um troço tão feio. Perdi a cabeça, discuti com o cara que tinha batido no carro do meu irmão. Meu irmão teve que me tirar. O policial disse, sai, sai, que tu está muito nervoso. Fui lá ajudar e atrapalhei tudo. Dei um testemunho horrível. Igreja, muitas vezes, quando nós ganhamos autoridade da parte de Deus, nós precisamos pedir também sabedoria para usar essa autoridade. Pega uma pessoa com um temperamento explosivo e dá autoridade para ela. E daqui um pouco ela explode, eu vou demitir vocês tudo, manda todo mundo embora. Falha a empresa, porque vai ficar sozinho, não vai ter ninguém para ajudar ele. Mas a autoridade mal administrada, ela machuca e gera problemas. O Senhor Jesus está tentando ensinar o Pedro. E aí o Senhor Jesus diz para o Pedro, Pedro, vocês já estão limpos, Pedro. É só os pés. Igreja, o Senhor Jesus está mostrando para Pedro e para os discípulos que a base de um relacionamento é o amor. A base para que eu consiga me relacionar com o meu próximo bem é o amor. Com quem Jesus mais se relacionou durante os 3 anos de ministério dele? Com quem Jesus mais se relacionou durante o ministério dele? Foi com os discípulos. Para quem Jesus está ensinando sobre relacionamento? Para os discípulos. Igreja, será que não tinha algum discípulo lá meio magoado com Jesus? Oh, Jesus não me dá oportunidade. Jesus dá mais atenção para o João do que para mim. O Pedro é o único que saiu do barco e caminhou lá, foi o Pedro, não fui eu. Por que Jesus não chamou meu nome? Talvez tinha discípulos ali olhando para Jesus e tendo problema para se relacionar com Jesus. Igreja, eu não duvido. Isso é a teologia vininiana. É coisa da minha cabeça. Eu não duvido disso. Isso não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Não vai sair os irmãos dizendo. Pastor Vini ensinou hoje que os discípulos eram amargurados com Jesus. Não. Mas talvez, quanto mais você andar com alguém, a probabilidade de um atrito aumenta. Aumenta ou não aumenta, igreja? Com quem você mais brigou até hoje? Pensa se não é quem você mais ama. Com quem você mais se desentendeu até hoje? Vai ter irmão que vai ter que chegar em casa e lavar o pé da esposa. Vai ter esposa que vai chegar em casa e vai ter que lavar o pé do marido. Irmãos, o princípio que está por trás dessa palavra é um princípio de relacionamento. O Senhor Jesus andou com esses discípulos, todo o ministério dele. E o Senhor Jesus está ensinando eles. Eu, sendo Jesus, estou lavando teu pé. Quanto mais tu vai fazer para os outros. Igreja, qual é o modelo de família que a nossa sociedade está nos dando hoje? O movimento feminista exaltou o papel da mulher. E eu não sou machista. E minha esposa está ali e não me deixa mentir. Está ali em algum lugar, que eu não sei aonde. Está no berçário. E eu não sou machista. Mas o movimento feminista promoveu a mulher a um lugar de líder da casa. A um lugar de autoridade no lar. Aonde hoje é possível até a gravidez independente. Você não precisa nem do marido para ficar grávida mais. Pega um semi, dá para comprar, tu compra, põe, fica grávida, sei lá eu. O que que acontece? A mulher criada por Deus para estar debaixo da proteção do marido, a mulher como sexo mais frágil, isso o pastor Paulo falou ontem, a mulher como pessoa mais frágil do casal, e frágil não inferior, pastor Paulo falou isso ontem, quem estava no casamento sabe, ela precisa ser cuidada pelo marido, ser protegida pelo marido. Eu tenho, já falei para algumas meninas aqui da juventude da igreja. Não namore menino que não trabalha, Não namore guri que não quer estudar. Não namore alguém acomodado. Por quê? Como que ele vai te proteger? O camarada dorme até 11 horas da manhã, levanta, come alguma coisa, vai para a aula, dorme na aula, volta, final do ano rodou. Ai, que sonho de marido. Não, pelo amor, igreja, não pode. Procura alguém que vai gerar proteção para ti. Procura alguém que vai trazer segurança para ti. Os casados aqui sabem que quando o dinheiro acaba numa casa, às vezes o amor acaba junto. A compreensão, quando a conta é maior do que o salário, aquele romance todo de eu vou na lua buscar as estrelas para você, agora nós vamos dois juntos, é para o SPC, né? É mais ou menos isso que acontece. Igreja, eu preciso procurar alguém para me relacionar que vai cumprir a função que Deus deu para ele cumprir. Então se exaltou a mulher e colocou a mulher num papel que não foi criado para ela. A mulher não precisa levar o peso de uma casa se ela é casada. Esse peso, e esse peso está sobre o homem e vai ser cobrado do homem. Aí o que, que o homem faz? Bom, estou me relacionando, estou casado, a mulher trabalha, ganha mais que eu, está bom assim, vou pedir a conta do meu emprego, vou comprar Sky com um brasileirão e vou ficar em casa, vou acompanhar todo o campeonato. Igreja, presta atenção, aonde estava o Adão na hora que a Eva comeu a fruta proibida? Só tinham os dois no paraíso. A Eva foi criada para ser companheira do Adão, companheiro anda junto. Aonde estava o Adão que não disse para Eva, amor, larga isso aí, porque Deus não permite que a gente coma desse fruto? Por que que a Bíblia não relata que Adão tomou uma posição de homem e disse, amor, eu preciso te proteger, se nós comemos desse fruto, nós vamos nos separar de Deus? O Adão, igreja, isso também não diz na Bíblia, é coisa da minha cabeça. Mas eu não consigo imaginar outro lugar para Adão, que não fosse do lado da Eva, e omisso, se omitiu da responsabilidade que estava sobre ele. O homem que tem uma mulher que toma a frente, o que, que o homem faz? Descansa. Frases do tipo, vai pedir para tua mãe a vida inteira. Pai, eu quero sair com meus amigos, não sei, fala com a tua mãe. E empurra para a mãe. Pai, eu quero dinheiro, não tenho, pede para tua mãe. E vai empurrando e vai empurrando, gerou um desequilíbrio no relacionamento. E todo relacionamento familiar desequilibrado vai gerar mágoas e machucados. E aí, para terminar com a família, o diabo agora está tentando fazer lei. E aí a lei que não pode mais corrigir o filho. Tem filho ameaçando o pai. Se tu me bater, eu chamo o conselho tutelar. Chama, chama que tu vai apanhar com conselho ou sem conselho. Vou ter que te corrigir, porque eu te amo e quero te proteger. Igreja, aonde nós mais nos machucamos é dentro das nossas casas. Com quem nós mais nos relacionamos são as pessoas que nós mais machucamos por uma postura errada. Aqui no Rio Grande do Sul tem o homem grosso também, né? Que pega a Bíblia e dá-lhe na cabeça da mulher. Tu é obrigado a ser submissa a mim. E trata uma interpretação completamente equivocada do texto bíblico. E usa a Bíblia para oprimir a esposa. Isso também tem. E isso tudo gera ferida, gera mágoa, gera machucados. E aí o amor vai perdendo espaço e vai sobrando só dor, dor e dor. E aí eu já não consigo mais amar aquele a quem eu prometi amor até a morte. E aí eu já tenho barreira com o marido que eu acreditava que Deus me deu. Agora já estou pensando se o diabo não me enganou e não foi o diabo que mandou ele. Igreja, o princípio, isso deixa de acontecer quando eu entendo que o princípio do relacionamento bíblico é um princípio de servir. Nós não casamos para sermos feitos felizes por alguém. Nós casamos para fazer alguém feliz. Nós não temos filhos para preencherem o vazio da casa. E eu queria uma criança para me divertir com a criança. Não, nós temos filhos e nós vamos cuidar deles, disciplinar, amar e ajudar eles a crescerem em Deus. O servo de Deus, ele entende que o outro está ali para ser servido por ele. A vida sem Deus, ela é, e a sociedade é assim. Ela é marcada por egoísmo. Aonde você serve a mim e acabou. E de preferência que eu não precise fazer esforço nenhum. Casamentos, às vezes, são marcados por isso. A vontade de um prevalece e é sempre o que ele quer e acabou. E isso gera mágoa e dor no coração da gente. Igreja, o Senhor Jesus, sendo Jesus, com a autoridade que ele tinha, ensinou a lavarmos os pés uns dos outros. E aí no final, para mim encerrar, leia comigo o último versículo que eu li. Capítulo 13, versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, felizes sois, se as praticardes. Tudo isso, igreja, que nós estamos falando sobre relacionamento com quem nós amamos, só tem sentido se nós praticarmos. Só tem coerência se nós praticarmos. Eu me assusto, igreja, com algumas coisas. Marido que não diz eu te amo para a esposa. Eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, reveja isso. Esposa que não quer o marido nem perto, reveja isso. Tem algo errado. Filhos que desonram os pais, reveja isso, tem algo errado. Eu preciso sair daqui e praticar o princípio do relacionamento, aonde eu coloco o outro como o alvo da honra e eu me coloco como aquele que serve. O texto que o irmão Celso abriu o culto, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Aquele que busca honra, trabalhe por todos. Aquele que busca reconhecimento, se humilhe e trabalhe em favor dos outros. Tenha um coração disposto a amar do mesmo modelo como Jesus amou, de forma incondicional. Quem aqui teve pecado perdoado, igreja? Quem aqui teve muito pecado perdoado? Agora, quando eu tenho que perdoar alguém, aí é mais difícil. Os meus pecados foram perdoados por Jesus. Agora, quando alguém erra contra mim, eu não consigo mais perdoar e guardo aquilo e a pessoa está entrando na igreja. Tu olha o lado que ela vai sentar, tu já senta do outro. Vou te pedir para a gente fazer uma oração hoje de noite. Senhor Jesus, põe os dois na eternidade, um do lado do outro. A eternidade inteira. Põe as cadeirinhas deles lá na árvore da vida, bem pertinho. Para ver o que vai se fazer no céu. Eu não gosto do fulano porque ele me magoou. Eu não aceito esse homem aí porque ele fez isso e aquilo para mim. O que Jesus fez foi ensinar a amar principalmente aqueles que têm algo contra mim. Amém? Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Os irmãos do louvor podem subir. Irmãos, relacionamento com Deus, do culto de quinta, funciona aonde Deus tem o governo e nós obedecemos. Relacionamento com as pessoas funciona quando eu entendo que eu estou aqui para servir o meu próximo. Se nós conseguirmos praticar isso, se nós conseguirmos tirar isso de um discurso, e viver isso, nós seremos abençoados por Deus. Nós seremos. Se eu conseguir servir o meu irmão, o Senhor vai me abençoar. Se eu conseguir me deixar governar por Deus, o Senhor vai me abençoar. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Queria te convidar a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. Feche os teus olhos, baixe a tua cabeça. Se tem alguém que poderia argumentar contra nós, seria Jesus. Se tem alguém que conhece todas as nossas falhas, o mais profundo do nosso coração é o Senhor Jesus. E com todo esse conhecimento, Ele nos perdoa e nos ama. Sabendo que Pedro ia negá-lo, sabendo que Judas ia traí-lo, Ele continua amando, amando e amando. Eu queria te convidar nessa noite a amar pessoas. A amar pessoas. É bom quando a pregação fala do relacionamento nosso com Deus, porque Deus nunca fez nada contra mim. Agora, quando fala de eu com meu irmão, fica mais difícil, porque às vezes o irmão já fez algo contra mim. Mas nessa noite eu queria te convidar a amar aqueles que te magoaram, a perdoar aqueles que erraram contra você. Pastor, mas eu tenho razão. Abre mão da tua razão. Se você olhar o sinal verde e ver o carro vindo, e vai ver que o carro vai furar o vermelho, eu não vou frear porque eu estou com a razão. E aí bate, tu morre. Mas eu morri com razão. Não faça isso, não vale a pena. Insistir em algo que vai gerar mágoa, insistir em algo que está gerando dor. Eu não vou dar o braço a torcer. Minha esposa errou, ela que me peça perdão. O caminho de Jesus é diferente. A postura do Senhor é diferente.